Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Estamos de volta para mais uma sessão de áudio hipnose do Em Transe. Primeira meia hora, primeira metade, conduzida por Ricardo Mariano. Na segunda e última parte vem a apresentação e realização do Ricardo Carvalho. Até à data do festival, o semibreve vai ser alvo de um sublinhado constante e fortíssimo nestas sessões. Abrimos com um dos nomes que vai constituir o cartaz da segunda edição, 2012, semibreve a dividir-se por entre Guimarães e Braga. Em Braga, no dia 6, sábado, Ben Frost, um australiano radicado na Islândia, trará a sua música muito rendilhada de pormenores e elegantíssima como esta Rager, aqui a contar com a parceria de Daniel Bjarnason. Boa noite, bem-vindos. Início da sessão de hoje do Entrance com a música de Ben Frost e do islandês Daniel Bjarnason. Depois, Gimu, a música experimental brasileira de um autor que já conta com cerca de 20 edições. Uma das últimas chama-se They All Left One by One, They All Left Radio On. Uma edição Art and Soul, selo português, com a curadoria de Leonardo Rosado. Ouvimos Anon, Anon, Anon, para continuarmos nas mesmas coordenadas com Chris Watson, ele que retratou uma viagem de costa a costa, Atlântico até ao Pacífico, nos caminhos de ferro nacionais mexicanos, e pôs tudo dentro na excelentíssima edição do ano passado, El Tren Fantasma. Correu por aqui Vera Cruz. Seguimos com X-Confusion, alter ego do japonês Atsuhito Omori e o tema Bloom. Últimas três desta primeira meia hora do En Trance, todas dentro da mesma atmosfera, depois de X-Confusion, a dupla britânica DR Radio, de Forecast, passámos Step e deixamos-vos até chegar o Ricardo Carvalho com Cristina Vansul e a remistura de um dos temas da sua edição Number One do ano passado. Desta feita, o convidado chama-se Dustin O'Laren. Lembrar-vos que Cristina Vansul com Adam Wilson fez parte do projeto Dead Texan, mudou-se para a Europa, estreou-se o ano passado com Number One. Neste ano vieram as remisturas desse mesmo disco, por aqui 11-11. Fiquem desse lado, o En Trance continua com o Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Esta segunda parte da emissão de En Trance, a contar com mais uma das presenças no Festival Semibreve 2012, que este ano passa pelas capitais europeias da juventude e da cultura, Braga e Guimarães, respectivamente. Abrimos então com Ryoji Ikeda, um nipónico radicado em Paris e que se dedica sobretudo à exploração das tonalidades e dos sons minimais, trabalhando muitas vezes também a componente visual. Ryoji Ikeda atuará no dia 6 de outubro no Teatro Circo, juntamente com Ben Frost e Most People Have Been Trained to Be Bored. Seguimos agora com a remistura de Max Cooper para o trabalho conjunto de Nils Fram e Olafur Arnalds. A segunda parte desta emissão de Em Trance contou então com Ryoshi Ikeda, um dos nomes que vai passar pelo Festival Semibreve 2012. Em destaque aqui, até ao início do mês de outubro. Depois, Nils Fram e Olafur Arnold, juntos e remisturados aqui por Max Cooper. Depois, destaque para os trabalhos Below Sea Level de Simon Scott e Dreamer de Susumu Yokota. E terminamos esta emissão de Em Trance com o germânico Grisha Lichtenberger, ele que edita pela Rasternoten e que estará dia 4 de outubro no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, juntamente com as duplas Vladislav Dilay AGF e Paul PMA. Falamos naturalmente do Festival Semibreve 2012. Alinhamentos e podcasts das emissões disponíveis em radiotrans.blogspot.com. Em Trans volta para a semana a partir da 1 da manhã da próxima terça-feira aqui na Radar. Muito boa noite.